André Cedeus, o moral de Indicoala. Vem com o comandante, mexe pretinha, vai. Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver. Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir. Fica mais um segundo só pra gente amar. Sua melhor posição dá muito tesão. Se envolve, nega, e não para. Vem, eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava. Vem, rebola, vem, rebola. Vou te machucar daquele jeito que tu gosta. Sua melhor posição dá muito tesão. Te envolve, nega, e